suportai uns aos outros em amor, diz o Senhor, que entregou seu único filho para que morresse em seu favor, para que não houvesse mais dor, para que imperasse a vida. Fizeram tudo ao contrário, rasgaram as páginas da Bíblia. Optaram por esse caminho, larga estrada pecaminosa, te dá a morte como um prêmio, te dá o bote pelas costas, pra você é um perfeito idiota. Esse foi o resumo da história, o fim da linha, sem sentido, sem propósito, sem lógica. Conheço palavras e faz de pateta, capeta, só peca, sua vida já era. Pois isso é só o início do que isso é pro fim nessa nova era. É triste, é trevas e festa, pra coroa só lágrima resta. Optou pelo largo caminho e agora diz que a vida não presta. Uma criança em meio à guerra, o fogo cruzado espiritual, positivo, negativo, lado do bem e lado do mal. Genial, um toque legal, seria uma escolha sensacional. Que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. É o início do fim, o rei está voltando. Olhos abertos, ouvidos atentos, trombetas estão tocando. É o retorno, a volta, o recolher do seu povo. Ele esteve aqui, foi e voltará de novo. É o início do fim, o rei está voltando. Olhos abertos, ouvidos atentos, trombetas estão tocando. É o retorno, a volta, o recolher do seu povo. Ele esteve aqui, foi e voltará de novo. Um salto de glória mudando uma história pra honrar e glória e louvor do Senhor. Sem choro, sem vela, sem fita amarela, sem mano na cela, sem filho calor. Sem moço trocando, sem mina botando, sem mano matando, sem mentira, sem mentira, sem briga, sem cano, sem fita, sem mina na esquina. Trombeta acabou, sem corpo na mesa acabou. A tristeza, a pobreza e riqueza, o dia chegou. Inocente ocupado, cumprido, chamado, evangelho pregado. Juiz julgou, uma vida beleza, não perde a cabeça. Banquete na mesa, conhece o Senhor. Correu do outro lado, conhece o safado que agora é queimado. O tempo acabou, compara e compreende o mesmo seu dinheiro. Viveu cometendo pra louvar ao rei. No reino de glória, uma nova história, com sangue de Cristo. A vitória alcancei, viver a vitória é diferente. Agora na segunda glória, feliz eu serei. Adorando o Cordeiro Santo o dia inteiro. Viver uma vida que sempre sonhei. Um fruto sonhado, dia esperado, Cristo voltando. Então irei, com o filho amado, Cristo amado no jardim fechado. Eu passearei, no meu novo lar, eu não posso esperar. Na dolorosa habitar, meu Deus, eu verei revestido de glória. A ti eu dou glória, no salto de glória, meu amado rei. É o início do fim, desde o início desde o fim. Aceso quando a bomba estourar, será bem ruim. Enfim, a terra foi lavada pelo sangue carmesim. Mas a humanidade é mais, segue a tese de Caim. Um motim, valorizando todo ouro, prata e marfim. Presenciada por você e por mim, atrocidade sem fim. Inveja impera e traz mais coisas ruins. E assim, se aproxima então o início do fim. Nós estamos no meio, alguns eu creio que não entendem. Se prendem a valores tolos e aos poucos se rendem. Ao doce aroma das tentações, das ilusões. Esquecem a moral e os bons princípios, heróis se tornam vilões. É o pai que espanca, a mãe que trai, vai um pouco mais. A criança em casa vê tudo e amanhã o que ela faz? Mais um maníaco ou mulher vendendo um corpo. Seja qual for, falta de amor gera mais um monstro. Frio, sombrio, sem luz, vazio. Apenas mais um, comum entre mil. A voz do desespero ecoa, mundo afora. A liberdade tem medo de ser livre, de ser livre agora. Isso já era previsto desde o início, desde o princípio, mano. O que é que falta pra se entendermos na terra como ser humano? Respeito, amor, verdade, temor, entendeu? Falta o homem se entregar ao sabio de Deus. É o início do fim, o rei está voltando. Olhos abertos, ouvidos atentos, trombetas estão tocando. É o retorno, a volta, o recolher do seu povo. Ele esteve aqui, foi e voltará de novo. É o início do fim, o rei está voltando. Olhos abertos, ouvidos atentos, trombetas estão tocando. É o retorno, a volta, o recolher do seu povo. Ele esteve aqui, foi e voltará de novo.